Vem que ela me chama, me chamou. É hora, é hora, eu já vou. Vem que ela me chama, me chamou. É hora, é hora, eu já vou. É de madrugada, galo já cantou. A roda formada, birimbau tocou. Vem que ela me chama, me chamou. Vem que ela me chama, me chamou. É hora, eu já vou. Quando o galo canta, avisa que é hora. Pra volta do mundo, pelo mundo afora. Vem que ela me chama, eu vou agora. Vem que ela me chama, me chamou. É hora, eu já vou. É hora, não vou demorar. E vamos embora, eu não posso ficar. Vem que ela me chama pra jogar. Vem que ela me chama, me chamou. É hora, eu já vou. Luz que me alumia, no céu já brilhou. Com a Virgem Maria, me encandeou. É Deus quem me guia, com Deus é que eu vou. Vem que ela me chama, me chamou. É hora, eu já vou. Vem que ela me chama, vem que ela me chama, me chamou.